Vamos tirar o pezinho do chão, juventude! E vem aí A próxima fecha, a segunda noite do Flashback com as melhores bandas do Nordeste, as melhores bandas de Natal, Grafite Terríveis, Impacto 5, Grafite Terríveis, tá bom? E a gente conta com a presença de todas as galeras. Valeu, diga lá, Ricardo. Beleza, quero mandar um especial ao nosso fã, Ruben Hilton, que tá marcando presença. Quero mandar um grande abraço para você. E também quero mandar um especial ao boy Catatau, que está marcando presença. E também Fabinho, que é fã do Impacto 5. Nosso amigo Luciano e Rogério. Valeu. Júnior Ciclone marcando presença também. E também o melhor sanduíche lá do Amarante, do trailer lá do Amarante, o melhor sanduíche. Vamos embora! Simbora! Impacto 5.